Hoje, dia 30 de agosto de 2015, estamos gravando a palavra. Sou Tiago, quero servir você em nome de Jesus. Se você quiser ouvir mais, você pode ir no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br e está lá todas as pregações. Pode ouvir, baixar, copiar, distribuir. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Pedro, 2 carta de Pedro. Se você for para Apocalipse e voltar um pouquinho, você acha logo. 2 de Pedro, 2 epístola. Vê que nem a moça que disse assim: ah, meu sonho era ser epístola. Aí o pastor disse: como, minha filha? Epístola, pastor, a mulher do apóstolo. A epístola é uma carta, é uma forma mais erudita de falar carta. É a mulher que mais me acha engraçada. Epístola de Pedro, capítulo... Oh, meu irmão, não falta isso para te servir, Dani, para te amar. É uma sério, né? Você viu? Vamos rindo enquanto dá, né? Porque daqui a pouco a gente chora. Amém ou não? Não, gente? Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 1, não vou ser breve hoje. Estou preparando um sermão sobre o amor, mas não está pronto ainda. E eu pretendo pregar na semana que vem. Eu queria que você viesse. Mas não queria só que você viesse, eu queria que você trouxesse alguém. Alguém de repente que tem dificuldade em amar, ou ama pessoas que ela mesma diz, eu sou um que não presta. Ou então quem não sabe lidar com o amor de alguém, que não responde bem ao amor dos pais, por exemplo, vice-versa. Vou pregar sobre o amor, na Bíblia. E eu tenho descoberto coisas maravilhosas que eu quero compartilhar com vocês, amém? Então, semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos ministrando sobre isso. Mas hoje nós vamos crescer juntos com esse texto. Está aqui em 2 de Pedro 3. O nome dessa palavra é Até que Ele Venha. Diga aí que está do seu lado, até que Ele Venha. Até que Ele Venha. Bota lá no site, Patrick, até que Ele Venha, meu nome. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes, o princípio da criação nada muda. 5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pelos quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 8. Há, todavia, uma causa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosa estrondo, ou com estrondo de estrepidos, depende da sua versão, e os elementos se desfarão abrasados, Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estas... Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como para toda a eternidade. Amém. Amém, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Toca nosso coração, Senhor. Ensina-nos que o Senhor tem algo a mais para nós. O Senhor, tão amorosamente, se dispõe a encontrar-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, nas nossas agonias, no nosso cansaço. E o Senhor pode, Espírito Santo, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos entender as Escrituras, que possamos cumprir todos os desígnios do Pai, até que Jesus, ó Senhor, volte. Esclarece, Senhor, nossa mente agora, abre nosso entendimento, tira toda a resistência humana em nome de Jesus, espiritual, emocional, para que Tua palavra ache espaço oportuno em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até que Ele venha. Embora eu quis chamar, resumir, dar esse título, essa palavra assim, até que Ele venha, nós não vamos falar só de final dos tempos. Nós não vamos falar só de escatologia, nós vamos falar de paciência, perseverança, de segurança. Vamos comigo aqui no versículo 1 do capítulo 3, diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha só o zelo, o cuidado de Pedro. Pedro está escrevendo para os irmãos e está fazendo algo que às vezes parece um pouco enfadonho e cansativo. Interessante que lá em casa tem algumas coisas que eu digo diariamente, várias vezes por dia. Por exemplo, filha, apaga a luz do banheiro. Já estou de vez em quando dizendo isso também. Eu digo, Sofia, leve o prato para a pia, recolha os talheres. Eu digo a Sofia, quando chega na escola, filha, agora tire sua farda, dobre o que está limpo e guarde e coloque o que está sujo para lavar, entre no banheiro e tome seu banho. Aí ela acaba de tomar o banho e fala, filha, volta para o banheiro e pega a sua toalha. A educação é feita com repetição. É feita com exemplo também. E tudo isso que eu falo para ela, eu faço. Ela é testemunha, minha esposa aqui é testemunha. Então, existem algumas coisas que nós precisamos ser rememorados. É por isso que nós ceiamos. Um dos sentidos principais da ceia é nós sabermos o sentido da nossa salvação, sabermos como se deu a nossa salvação. Será que se não tivesse ceia, tantos temas na igreja têm que ser elaborados e abordados, a salvação em Jesus poderia ficar um pouco esquecida. Então se instituiu a ceia para que nós periodicamente lembrássemos o sacrifício de Jesus, da sua misericórdia, da sua vinda e da comunhão dos santos. Amém? Então, vamos ao versículo 2. Para que vos recordeis das palavras, no primeiro capítulo ele diz, eu estou lembrando que vocês já sabem. Bem elegante e zeloso o que ele diz, quando diz, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Aqui ele está dizendo, eu não só vou trazer ensino, mas eu também vou falar coisas que já falei e que outros apóstolos já falaram. É por isso que toda pregação, ela tem que ter um pouco do que você já sabe. Um pouco que você aprende. E uma expectativa de que você aprenda mais. Amém? 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, está falando da velha aliança, Elias, Eliseu, Isaías, Obadias e outros mais, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. Quem é esse Senhor e Salvador, gente? Vamos para o versículo 18 para saber quem é ele. Antes crescei na graça e no conhecimento, nosso Senhor e Salvador, quem? Jesus Cristo, aleluia. Voltando então para o versículo 2. Para que vos recordais as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador, perdão, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha a coisa linda. Pedro resumidamente disse, a gente precisa voltar para a palavra. Citou o Velho Testamento falando dos profetas. Depois ele fala do ensino de Jesus, dos evangelhos. Depois ele fala das epístolas, das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago. E olha que coisa interessante falando sobre isso. Vamos ao versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e insensíveis deturpam, como também deturpam das demais escrituras. Das demais escrituras. Ou seja, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que Paulo escreveu e ficou, está aqui, é escritura, com o mesmo peso das outras escrituras. Amém, irmãos? Então, o que é que Pedro está dizendo? De forma muito paciente, totalmente diferente daquele Pedro intempestivo, ele está dizendo, olha, vocês precisam lembrar daquilo que foi dito no Velho Aliança, daquilo que Jesus ensinou e daquilo que os apóstolos ensinaram. Por que ele fala, não falou somente dos profetas? Porque se ele falasse dos profetas, ele ia dizer, vocês têm que cumprir a lei. Preste atenção. Quando ele diz, considerem os profetas, considerem o que Jesus disse, que os apóstolos disseram nas cartas, ele está falando, obedeçam tudo. Pois bem, se eu obedeço tudo, nada da velha aliança diz o que é para viver na nova. Mas muito do que é dito na nova aliança é que não se precisa mais cumprir algumas coisas da velha. Amém, irmãos? Amém, queridos? E assim você entende melhor a sua Bíblia. Mas vamos adiante. Aí diz assim, ó. Agora, nesse contexto, vamos ler de novo o versículo 2. Para que vos recordais das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como no mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Primeiro ponto, quero trabalhar com você. Precisamos, até que ele venha, de uma memória inviolável. Precisamos de uma memória inviolável. O que é uma memória inviolável? Até que Jesus volte, eu preciso lembrar que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que nada mais vai ser acrescentado ao que foi ensinado na sua palavra. Nem uma vírgula, nem um tio. Bem, é verdade que nem no grego, nem no hebraico tem vírgula ou tio, mas ele está transliterando outros sinais, tanto hebraicos, que não ia ter sentido falar desses sinais no idioma que nós lemos. Então, o que ele quis dizer? Não se troque nenhum sinal, nenhuma letra, por menor que seja. Vamos lá. Se, enquanto Jesus não chegar, eu preciso me lembrar, e sempre me lembrar do que ele me ensinou, para que eu possa esperar ele adequadamente. Sim. Então, eu preciso também, preste atenção, ter cuidado, porque ele também ensinou como eu deveria me portar em algumas situações no meu cotidiano. Engraçado que outro dia alguém falou assim para mim: ó, a Bíblia diz que o marido deve dar a vida pela mulher, mas a mulher... Não, perdão. A Bíblia diz que, o marido deve dar a vida pela mulher e a mulher deve amar o marido. Mas a Bíblia não diz que a mulher deve amar o marido. Claro que diz. Vice-versa. Quando você abre Tito, se não me engano, ele diz assim: as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a serem boas donas de casa e amarem os seus maridos. Até que Jesus venha, eu preciso me lembrar de como eu devo agir baseado na sua palavra. Resumidamente, é isso aqui, é uma memória inviolável. Cuidado, porque muitas coisas tentam violar a sua memória. Muitas coisas tentam violar a sua memória. Muitas coisas tentam violar a aliança que você fez com seu marido e com sua esposa. Quantas vezes isso acontece, na verdade, não? Há uma aliança, há um pacto, há um zelo de um com o outro, mas às vezes, em algumas circunstâncias, elas começam a tentar roubar de nós o compromisso que nós fizemos. E eu boto para quebrar quando eu faço casamento, viu? Porque eu boto para prometer tudo que a Bíblia manda. É, né, Patrícia? É, né, Patrícia? Cadê o povo que eu já casei aqui? E vou, e no final eu digo assim: repito, que o Senhor nos dê graça para cumprir. Porque memória tem muito a ver com sentimento, irmãos. Quer uma prova disso? Eu sei que você vai lembrar de um dia na sua vida agora. É muito provável que quase todos lembrem. Quer ver? Você lembra onde você estava exatamente quando Ayrton Senna morreu? Pense aí. Pense aí, você lembra? Eu lembro. Quem gostava um pouquinho mais de Fórmula 1, ou quem estava vendo na hora, lembra. Eu lembro onde eu estava até hoje. Interessante. Sabe por quê? Porque memória tem a ver com afeto. A gente lembra, geralmente, do que nos fez muito mal ou do que nos faz muito bem. Mas, já que a memória tem a ver com afeto, as emoções, os sentimentos, elas são muito fugazes, geralmente. Elas são muito intempestuosas. Você já viu como a emoção, ela nos sequestra? A emoção, ela nos leva à passionalidade. Sabia que tem crimes que, se a mulher conseguir provar que estava movida por sentimentos, organicidade também, por exemplo, depressão pós-parto, ela consegue ter uma atenuação considerável na pena dela? Por causa da passionalidade. Inclusive, a maioria dos crimes são passionais. A maioria dos crimes a pessoa não planeja. Ela vai e faz. O que eu quero dizer com isso? Que a memória, já que ela tem muito a ver com emoção, com sentimento, ela tem mais a ver com o que você sente. Sendo assim, ela não é muito confiável. Por isso que é importante a gente ter uma memória inabalável. Por isso que é importante você, quando orar pelo seu marido, dizer assim: Senhor, eu não quero me apegar ao que eu tenho vivido hoje. Eu quero me apegar ao que eu posso ver no meu casamento. Senhor, eu não quero me apegar à minha escassez, à minha dificuldade. Eu quero me apegar à sua promessa que eu teria uma vida digna. Não estou falando uma vida rica, estou falando uma vida digna. Senhor, eu sei que em volta de mim tudo está dizendo que tua palavra é mentira, mas eu prefiro crer no que o Senhor falou, porque tua palavra diz que nós não damos por vista, damos por fé. A igreja precisa, para esperar Jesus, de uma memória inabalável. De uma memória que é muito mais pela palavra do que pela emoção, como humanamente nós somos influenciados pela emoção. Então o que Pedro está falando aqui é o seguinte: cuidado se você só lembra do que você gosta. Pode ver quando você vai fazer seu mercado e está com fome, você só compra bobagem. Se não tiver uma lista, é ou não é? Carboidrato, açúcar, okay, gordura. Não é assim? Se não tiver uma lista, por que é importante a lista? Porque a lista é para você lembrar do que você precisa. Isso aqui, irmãos, também é uma lista que faz você lembrar do que você precisa. Tem que ler. Mas a melhor forma de lembrar da Bíblia não é nem tática de memorização, é exercitar isso. Então, para que a gente possa esperar o Senhor, nós precisamos primeiramente de uma memória inviolável. A palavra de Deus diz que o diabo, ele lança dardos inflamados em nossa mente. O que são dardos inflamados? Uma flecha incandescente pegando fogo. Meu Deus, é um pedacinho do inferno. Sabe que você dá vontade de dar um murro na cara da pessoa? É um dardo inflamado do inferno. É um pedacinho do inferno que o diabo jogou na sua mente. Mas eu tenho uma solução para isso. A palavra de Deus diz que devemos empunhar o escudo da fé, o qual é poderoso para apagar os dardos inflamados do diabo. Já falei para vocês isso aqui uma vez. O escudo romano era uma peça enorme, pesada. Ele tinha uma capa, tipo um tatame, não desse emborrachado que a gente vê nas academias hoje, mas aquele tradicional. E eles umedeciam esse escudo, imagina o peso. E eles iam para a batalha com aquilo, principalmente de frente, encharcado. Porque quando vinha uma flecha incandescente, ela apagava. Se você for lavado pela palavra e tiver uma fé bíblica, quando o diabo lançar um pedaço do inferno em sua mente, ele vai simplesmente apagar. Aleluia! Não é assim, gente. Veja bem, quando você lê a Bíblia, quando você vive a palavra, o inferno lança um pedaço, vai apagando. Você até toma um susto e fala assim: rapaz, o diabo ainda perde tempo me tentando nessa área. Glória a Deus, porque você está firme na palavra, amém, irmãos? Amém. Então, que você e eu tenhamos uma memória inabalável, uma memória inabalável. Segundo, uma percepção clara. Três, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Ou seja, ele diz, fique na palavra para você não ser enganado com aqueles que estão muito longe da palavra, estão cuidando do próprio umbigo. Irmãos, aqui para nós, vamos ser bem sinceros. Foi no médico, o médico deu um exame, aí tinha lá um tumor, um nódulo. Gente, não, para vocês, nódulo não é sinônimo de câncer, pelo amor de Deus. Você abrir um exame, tiver escrito nódulo, gente, existem diversos tipos de nódulo. Nódulo de gordura, nódulo de água, nódulo de linfa, nódulo de sangue. Calma, em nome de Jesus, ok? Eu tenho nódulo, meu Deus, eu tenho câncer. Não, calma. Aí deu um nódulo, deu tal coisa. Aí liga a televisão, tá lá o sujeito. Pegue agora seu copo de água comigo. Vamos lá, agora. Você vai ser curado agora. Toma esse copo de água com fé. Vamos lá. Se não for, você vai vir aqui na catedral tal e eu vou lhe dar algum objeto tal para passar e você vai ser curado. Deus cura. Às vezes é Deus, às vezes é o diabo, às vezes é uma cura natural que iria acontecer de qualquer jeito. Não quero teologizar sobre isso não, que a gente gastaria muito tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Às vezes a gente olha e fala assim, eu sei que não é um povo assim, né? Sério, né? Mas também, eu só quero pegar minha cura e ir embora. Estou precisando da minha cura. Estou precisando da minha bênção. A palavra de Deus diz que Deus se algeriza nojo daqueles falsos pastores que dizem paz, paz, quando não há paz. Daqueles que vendem a bênção. Balaão, ele é sinônimo de maldição. Por quê? Porque ele foi vendido para amaldiçoar Israel, mas Deus não deixava. Então, preste atenção numa coisa. Todas as vezes que você ouvir algo, procure saber de quem aquilo vem. De quem aquilo vem. A Bíblia diz que você tem que provar o profeta. Amém, irmãos? O que é dito vem da Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia é que sublinha, que avaliza o que é dito. Amém, glória a Deus. Amém? Tenha cuidado também que às vezes o texto está fora do contexto, como é o ditado do seminário, e vira pretexto, né, Daniel, que a gente aprende lá? Então a percepção clara é: como eu creio? Em quem eu creio? Quem eu sou de verdade? E aí Pedro começa a dizer: cuidado com os falsos. Os falsos que não só são escarnecedores, mas também põem em dúvida a própria palavra de Deus. 4. E dizem: onde está a promessa da sua vinda? Como é que diz assim? Sai dessa. Ele disse que ia voltar há 12 mil anos e voltou ainda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Gente, é aquela máxima da história: a história é cíclica, ela se repete. Não, algumas coisas repetem, outras pioram. Porque deliberadamente, ou seja, não é porque são enganados, é porque são enganadores. Porque deliberadamente, versículo 5, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Aí ele começa a bater com força, e aí Pedro diz assim: quando alguém começar com alguma historinha, ah, porque vocês são ignorantes, esse negócio de Noé, esse negócio de Jonas, que eu gosto de uma irmã que eu conheço que disse assim, falaram para ela: você acredita que Jonas foi engolido pela baleia? Primeiro que não foi uma baleia, foi um grande peixe. Aí ela disse: acredito. E não acredito mais, que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Aí você disse: que fé ignorante? Não, não, não, não, não, não, não, não. É nada de fé ignorante. Existe uma grande ignorância hoje de achar que os pressupostos científicos são verdade. Isso é de ignorância absurda. Eu amei uma matéria da faculdade chamada Etologia, que a gente estudava um monte de erro científico e como existe vaidade no meio acadêmico, como as mentiras são construídas, e você vai estudar os autores, você vai ver que conversa a sua teoria. Então sabe o que Pedro está falando? Vão vir uns que vão começar a zombar da fé de vocês, que vão dizer que Jesus de vocês não voltou ainda. Essa fé que vocês têm na Bíblia, isso é conversa. Vão paciência. Aí sabe o que Pedro fala? Quem criou os céus e a terra foi Deus. Então, qual é a dica que eu deixo para você? Leia, estude, procure saber das coisas, os apologetas modernos da fé. Tem o irmão Alisson aqui da igreja, que está lá em Santo Antônio, pode dar uma lista de livro bom, pode ler, coisa boa. Mas vou dizer uma coisa para você. Sabe o que vence o mundo? A fé. Não é a ciência que vence o mundo. Eu gosto de estudar, eu tento ser um bom profissional no meio científico, mas não é a ciência que vence o mundo, é a fé. Digo mais, é a loucura da fé. Irmão, o pessoal olha para o sujeito e diz assim: como é sua vida? A minha vida é minha casa, minha esposa, meu treino, meu ministério, crescer em Deus, evangelizar, atrair mais minha família para Deus. Aí um cara da idade dele fala: você é maluco? Aí ele fala: pode ser para você, irmão. Eu nunca fui tão certo. Tem que ter percepção clara das coisas que estão acontecendo. Cuidado, irmãos. Não, sua memória vai ser corrompida. A sua percepção vai ser corrompida. Você não vai olhar as coisas com o olho da fé. Você não vai olhar as coisas como Deus manda você olhar. Você vai começar a olhar cientificamente, morbidamente, friamente. Mas não é assim que eu quero que eu aprendi na palavra, não quero que você faça em nome de Jesus. E aí Pedro bate forte e diz assim: sabe de uma, quem criou tudo foi Deus. 6. Pelos quais veio aparecer da palavra. Aí ele diz: isso que foi criado pereceu. Versículo 6. Pelos quais veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Aí sabe o que Pedro fala? Eu não só creio que Deus criou tudo, como eu creio que Deus encheu um barco cheio de bicho e derramou água e morreu todo mundo. Se diz: espera aí, pastor, ele pegou pesado, pastor, pegou pesado. Pastor, eu sou um cara da ciência. glória a Deus, tem que aprender mesmo. Inclusive, a gente tem que aprender para entender melhor. Outro dia eu estava lendo lá na Bíblia, e estava lá Isaías falando assim, da redondeza da terra. Eu falei, oh, meu Deus, tão claro, e Galileu descobriu a roda? Já estava ali há tanto tempo? Irmãos, eu queria, antes de qualquer coisa, ensinar a você que Deus não é preso ao tempo. Amém ou não? Estava estudando um documentário científico muito bem feito, não sei se foi pela IBC, não sei. E aí eu tive um argumento científico lá que me balançou. Disse assim, olha, uma estrela a mais próxima que a gente consegue perceber, claro, além do Sol, o tempo que durou para que aquela luz chegasse aqui é de dízimas enormes de anos. Ou seja, não tem como Deus ter criado o mundo só em 7 mil anos. Aí eu falei, essa pegou pesado. E eu pensei, não é que é? E agora? Oh, meu Deus! Não é problema para Deus, não, rapaz. O que é o tempo para Deus? Foi Deus que criou o tempo. Criou o tempo. Amém ou não? Se ele quis fazer o universo aqui, puf, e fez assim, agora expanda, puf, pronto, a estrela foi para bem longe, acabou, glória a Deus, glória a Deus. Então a gente tem que ter cuidado para a fé não ser corrompida. Hã? Não, foi criado em 7 dias, diz há 7 mil anos. Muito obrigado, amor, verdade. Não disse que a Terra foi criada em 7 mil anos. Eu disse que há 7 mil anos. Amém, amém, amém, amém. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tiver alguma dúvida, fica na bênção. Pede a Deus para te mostrar, que um dia ele te mostra. Até lá, não duvida de Jesus por causa da idade da estrela, não. Foi ele que criou ela mesmo, mais cedo, mais tarde, tudo na mão dele, amém ou não, irmãos? Então vamos lá. Porque deliberadamente eles esquecem que o céu eterno que o Senhor criou, 6, pelos quais veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água, 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Ele fala, sabe de uma? Tudo isso que eles discutem tanto, vai tudo queimar. Está tudo sendo entesourado, preparado para ir para o fogo. Forte, né, irmão? Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Sabe o que Pedro está falando? É triste, mas aqueles que corrompem a fé e tentam macular nossa percepção, sujar nossa percepção, confundir a nossa percepção, o mesmo fogo que vai consumir os seus argumentos vai consumir a eles. Nós não devemos olhar isso assim, irmãos, sem piedade, né? Toma aí, vai para o inferno. Não, não, não, não, não, não, não. Ao contrário. A gente tem que ser cheio de misericórdia. Senão vai ser que nem aquela música da vingança, né? Que nossa vingança tem sabor de mel. Vai ouvir aquela letra, aquela música. É uma letra vingativa. Desculpe se eu machuquei alguém que gosta da canção. Só faltou ela dizer, a minha vingança tem sabor de mel. Não, não, não, não pode ser assim. Não estou jogando a irmã no lixo, não. Estou falando dessa canção, ok, irmão? Se não conhece as outras, tá bom? Porque eu prefiro ficar com a palavra do que é famoso no meio gospel. Eu prefiro a palavra, amém? Então fica com a palavra em nome de Jesus. Então até que ele venha, eu preciso de uma memória inabalável, eu preciso de uma percepção clara. O que é que eu creio? Como eu creio? Isso também vem pela Bíblia. Eu preciso também de uma paciência convicta. Há, todavia, versículo 8, uma causa, amados, que não deveis esquecer. Que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ah, coisa que eu falei mais cedo do tempo. Interessante, né? Ah, então quer dizer que Deus pode ter criado de 7 mil anos e um dia, não sei se foi, se não foi, se me importa muito, sinceramente. Eu sei e creio num Deus que tem poder para fazer todo o universo em 7 dias, amém? Se ele quis fazer em 7 mil, isso é um problema dele. Se ele quis fazer em 7 bilhões, também é uma questão dele, não é minha. Agora, eu creio num Deus que consegue fazer o universo em 7 minutos. Ou em 7 milésimos de segundo. Ou crê ou não crê. E é fé, gente. Não tente empurrar a goela abaixo de ninguém, não. Até porque ninguém evangeliza falando do tempo de que as coisas foram criadas. A gente evangeliza falando da ação poderosa, extraordinária de Deus na vida de uma pessoa. Eu acho o milagre muito maior a minha conversão do que a criação do universo. Sabe por quê? O universo todo é só matéria e eu fui nascido de Deus e vou durar toda a eternidade. O universo tem prazo de validade, eu não. O que é mais manifestação de poder? Criação do universo ou a criação do seu espírito? A criação do seu espírito. Embora eu ache um barato quem estuda o universo. Amém ou não, amado? Amém ou não, isso me empolga, eu queria que me empolgasse você também. Uma paciência convicta. 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Uma paciência convicta, irmãos, é uma paciência que sabe o seguinte, olha só. Se você abrir em Romanos 5:3, abre aí em Romanos 5:3, por favor. Vou ler, tá? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A sua versão pode ter perseverança. Sabe por quê? Porque foi uma encruzilhada da tradução aqui. Há um termo de tradutores que fala em tradutores traitore, na tradução a traição. Nunca a tradução absolutamente perfeita. O texto escrito em grego está falando de uma paciência convicta. Outro nome que podemos dar à paciência convicta é perseverança. Ok? Então vamos aqui comigo, preste atenção. O Senhor quer de nós uma paciência convicta, até que nós possamos esperá-lo. Quando você lê ali em Romanos 5:3 que eu falei, a tribulação ali se pode traduzir também por pressão. Então, o que o texto está dizendo é a pressão bem respondida pode produzir uma paciência convicta. Agora eu vou ler de novo o texto 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Deus não está demorando. Deus está caprichando, como disse o marido na Paula Valadão no CD. A gente pensa que Deus está demorando. Ah, como Deus demora! Não, Deus não demora, Deus capricha. Deus capricha, Deus é caprichoso. Deus faz com zelo. Deus faz no tempo dele. Sabe por que é que a aparente demora de Deus? Para casar, para vir um filho, para a igreja crescer, para tudo isso é uma escola de Deus. Uma escola de Deus. Eu e você sabemos, a gente queria ter mais dinheiro, né? Se tivesse mais dinheiro há 5 anos, talvez você não estivesse aqui. A tribulação, o aperto, a pressão que você sofre vai gerar uma paciência convicta. Essa paciência convicta é convicta a quê? O que é que me faz convicto, seguro, tranquilo? É Jesus, o Senhor dizer assim, olha... Não se importe, não. O que para você parece demorado, mil anos, para Deus está em cima da hora. E aí ele explica, o Senhor não retarda a sua promessa. Você tem promessa de Deus? Diga amém. Tem, Paulo? Promessa de Deus? Diga amém. Como alguns o julgam demorada, ele diz, pelo contrário, ele é longânimo para conosco. Meu Deus, então não está demorando de cumprir a promessa. Ele não está estirando agora para me abençoar depois. O que é longânimo? É ânimo longo. Paciência. Deus diz que um dos frutos do espírito é longanimidade. Sabe que é Deus longânimo para com você? É Deus investindo um pouco mais em você enquanto você está apressado achando que ele está demorando. É uma criança que pede um carro ao pai e o pai vai e compra o carrinho de controle e fala: não, papai, quero igual ao seu. Lembra, Patrick, quando Sofia perguntou como é que abriu o carro? E você deu a chave, ela falou, não deu, ela falou, você bota a chave na ignição, roda e aperta o pedal. Brincadeira, irmão. Não tem não, você não tem condição ainda de viver o que você não viveu ainda, é a promessa de Deus. Aí você diz, retórico isso, pastor. Isso é uma forma de eu ficar mais resignado. Quer uma prova que não é? Experimente crescer. Experimente santificar. Experimente viver uma vida de disciplina em Deus. Pelo contrário, não que você não viveu ainda, porque você não se esforça, mas às vezes não é questão de esforço, é questão de maturação. Pé de laranja pode ser super saudável. A laranja não vai crescer em 3 dias. Precisa de um tempo. Ele é longânimo para conosco, para convosco, não querendo que nenhum pereça. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Jesus não está demorando de vir, não. Ele não quer que a gente pereça. Mas a Bíblia também diz que ele vai abreviar para que nós não pereçamos. Um texto ele diz, ele parece que está demorando, mas ele está aperfeiçoando vocês. Amém? Já no outro texto ele diz, mas vai chegar um tempo que ele vai apressar, para que também ninguém se perca. Então, o demorar e o apressar pertencem a Deus. Amém, queridos? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Então você precisa, até que ele venha, e não só ele venha nos céus, mas até que ele venha e haja na sua vida em alguma área, você precisa de uma memória inviolável, de uma percepção clara, saber quem é você, quem é Deus, de uma paciência convicta. Enquanto você espera, espere convictamente. Tem gente que a espera e a demora são as maiores provas de dificuldade. E aí nós temos a questão de ansiedade. Existem questões de ansiedade que são questões patológicas, ok? Questões orgânicas, psicológicas, que se trata, as pessoas ficam boas, tá bom? Às vezes com terapia e medicação, às vezes com a terapia suficiente. Já tratei muitas de questões de ansiedade. Uma das coisas que mais cura meus pacientes com ansiedade é dizer, pode me ligar a qualquer hora. Oh! Eu digo, não desliga o meu celular. Ah, 80% da cura. Que pode contar com alguém, né? Embora eu não possa misturar as coisas. A ansiedade, irmãos, não estou falando da questão patológica, ok? Estou falando de temperamento. Amém? Ansiedade, para mim, é mais contrária de fé do que incredulidade. Ansiedade é, meu tempo já chegou e o Senhor não fez ainda. Ansiedade é, eu não consigo continuar deste jeito. Ah, então vamos traduzir um pouco isso? Quer dizer que se não acontecer, você desvia da fé, você nega ao Senhor, você tenta com as próprias mãos? Lembra de Abraão e Sara, gente? Deus falou para Abraão, você vai ter um filho. Aí vem Sara, é meu filho, eu já sou velha. Ou seja, quem sabe com a minha serva você não consegue? Que vai lá e tem um filho com H, aquele menino sofreu demais. E deles vieram aqueles que depois perseguiram Israel. O que é uma paciência convicta? Paciência convicta, irmãos, é permanecer fiel mesmo que demore. Sabe por quê, Júlio? Quando você espera uma coisa há muito tempo e pela demora você deixa de ficar na posição, você perde o melhor que viria. E Mateus 7,7 diz assim, ó, Deus sendo bom, ele diz, vocês são maus, mas se um filho pedir ao pai um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião. Ele é bom. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Primeiro sermão que eu preguei na minha vida. Eu falei isso. Era um grupo de jovens. E eu falei assim, olha só. Aí eu falava, você quer namorar, casar com uma menina de Deus, uma menina top, uma menina Poxa, assim, a pessoa legal, sarada, com visão e pá, quero, Eu entrei para as meninas, vocês querem? Eu acho que eu fiz isso, mas para não estar. Aí, ok. Aí eu falei, pois bem, sabe qual é a melhor forma de você investir naquele que você não conhece ainda? Investir em você. Porque se ele é bom para os dois, ele não vai dar um peixe para um e esse um escorpião para o outro. Então, qual é a melhor forma de você ter pessoas legais ao seu redor? Qual é a melhor forma de você viver, de receber? É você também virando um presente. Você tem que ser o milagre que você quer ser. Quer uma esposa melhor? Seja um marido melhor, meu filho. Uma vez eu fui brigar com Paulo, eu dizia uma coisa a ela assim, quando eu abri a boca, aí o Senhor falou assim, aí opa, você foi totalmente responsável por isso, você vai reclamar nela agora. Aí eu calei. Na verdade, a maioria das queixas que tem em casa, a gente que criou o problema, sabia disso? Antes de você criticar seu cônjuge, pense, quanto de responsável eu tenho nisso que eu vou criticá-lo ou criticá-la agora? A palavra de Deus diz, Salomão disse lá nos Provérbios, alguns ele gerou, outros ele citou, mas vira a palavra de Deus porque tem o aval do Espírito de Deus, amém? No livro de Provérbios ele diz assim, que não tem coisa pior do que uma mulher rixosa, é como uma goteira que pinga na casa o dia todo. Aí tem homem que diz assim, né? Ele corre, está que nem uma goteira. Aí eu estava lendo Eclesiastes, está bem escrito por Salomão, e ele diz que o homem honrado, nobre, o homem adequado, maduro, ele cuida do seu telhado para que não tenha goteira. Então, antes de você reclamar da goteira que é sua mulher, talvez você que não considere manutenção no seu telhado. Amém ou não? Então, meus amados, queridos, preciosos irmãos, eu quero que você, em nome de Jesus, se empolgue com isso e busque em Deus uma paciência convicta, uma paciência que não é refém da circunstância, uma paciência que não é assim, que nem a menina que eu conheci falou, eu vou esperar um homem de Deus, mas eu só vou esperar até o acampamento. Se não rolar, quarta-feira de cinzas, eu vou atrás. Ou que nem o pastor Aspas falou assim, meu irmão, você fez sua parte, agora bote Deus na parede. Olha, eu acho Deus tão longânimo, que se eu fosse Deus, eu dava um raio na cabeça dele. O que é uma paciência convicta? É uma paciência que ela não é nutrida por migalhas. Não, é a paciência que continua convicta, mesmo se tudo parece que não vai dar certo. Uma vez eu falei para uma jovem assim, eu falei, fica na posição, Deus vai lhe mandar um varão abençoado. Ele fica na posição, cresce em Deus. Deus, aí quando eu falava como ele ia ser, aí ela dizia assim, ah, não é possível. Olha, ela dizia, nunca. E eu dizia assim, tenha paciência. Não saia do lugar que você está. Use suas dores, use sua história para lhe manter mais ainda convicta do que você quer. Está noiva, aleluia, glória a Deus. Está noiva, aleluia, glória a Deus. E o cara não é melhor do que eu falei? Irmãos, para de comer migalha do diabo. Para de ficar, ah, minha paciência acabou. Vai ser pior para você mesmo, para você mesmo. Em nome de Jesus, para com isso. Que o Senhor lhe dê uma paciência convicta, amém? Amém. Penúltimo. Ele disse que ia demorar, então tem que demorar. 10. Verá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepituoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Assim, olha, vai vir de repente. É bom você andar na linha. Eu vou lhe explicar isso, preste atenção, ok? Versículo 12. esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Ou seja, não vai ser aqui o paraíso, ok? Então, sinto muito, você tinha esperança de ser aqui, mas não vai ser não. A Bíblia é clara. Mas o que eu quero dizer para você com isso aqui? Repara só, olha só para mim. O que é uma esperança proativa? Esperar, eu fui estudar no grego e estudei profundamente e descobri que, e preste atenção para não esquecer, esperar no grego significa esperar. É verdade, sério, olha, eu estudei muita coisa, não tem pão no dicionário lá, tem um monte de dicionário. E descobri isso, gente. E ele dizia assim, dependendo da frase, a gente descobre esperar o quê? O esperar não está falando de intensidade nem de nada. Então, por isso que eu coloquei um adendo aqui e disse esperar de forma proativa. O que é esperar de forma proativa? Existe o esperar algumas coisas de Deus, você bota a cadeira e espera. Mas existem outras coisas de Deus que você espera de forma proativa. Vamos ver aqui comigo? Penúltimo. Que para as 8 eu acabo. Olha só. Preste atenção. Está comigo? Diga amém. Amém. 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Ou seja, irmãos, olha aqui, uma coisa que Pedro está lembrando é assim, pode se preocupar com um monte de coisa para pegar fogo. Pegar fogo. Seu carro vai pegar fogo. Hoje eu passei e vi um cara lavando o carro com amor. E meu Deus, se ele for amoroso para a esposa dele, ela está feita. Com a estopa, a flanela. Aí eu pensei assim, é verdade, não posso criticar o gosto dele. De repente é assim que ele relaxa. Como meu pai ensinou pra gente, né? Mas eu disse assim, embora ele também tenha dito, cuidado com o que você relaxa, porque você não está negligenciando outra coisa. Vai queimar. Sofia estava na escola com 3 anos. Psicologia escolar, viu, professor? E aí ela está lá na escola com os meus coleguinhas, pequenininha, menor do que eu aqui agora, assim, né? Aí fez uma rodinha, falou assim, vocês sabiam que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, as coisas aqui na terra vão pegar fogo. Sua casa, Bárbara, vai pegar fogo. Essa escola aqui que a gente está, vai pegar fogo. Seus brinquedos, deve ter apontado para o menino que não gostava de dividir, vai pegar fogo. Mas, tem uma chance. A chance é, quando ele ia falar a chance, o povo correu, tudo foi chorando. E a prof falou, quando sua filha, a gente vai pegar fogo. Eu falei, foi porque ela aprende com a gente. E ela ia dizer, mas o que é ser Jesus? Não vai pegar fogo, mas não deu tempo. Irmãos, vai pegar fogo. Uma vez eu tive que resolver um problema de 2 irmãs que brigaram seriamente por causa de um shampoo. Às vezes é a filha com a mãe, né, que tem essas brigas. A filha pensa que todo shampoo é palma olive. Ela não sabe que custa R$100 aquele shampoo. Fica calma com ela. Paciência. Vai pegar fogo, irmãos. Vai pegar fogo. A gente briga pelo que vai pegar fogo. E Pedro está dizendo, para de perder tempo com o que vai pegar fogo. Se importa com o que é eterno. Se importa com o que não passa. A Bíblia diz, para de gastar dinheiro com o que não é pão. Para de ficar investindo com o que vai passar. Esperança proativa é essa, irmãos. 11. Visto que todas essas causas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. O que é isso? Apressando? Eu tenho como apressar a volta de Jesus? Sim. O que é uma esperança proativa? A maioria das pessoas convertidas receberam Jesus, receberam Jesus, são salvas, elas esperam a volta de Jesus numa cadeira de balanço. Meu pai chama de movimento sem progresso. É ou não é? Não, eu tenho que garantir a minha salvação. Eu queria informar uma coisa para você, me perdoe se você crer diferente, mas na minha Bíblia está dizendo que o selo do Espírito só o Senhor tira e que Ele é capaz, diz lá em Coríntios, de até tirar a sua vida antes que você perca a salvação. Então, concluindo, depois de estudar mais de 5 anos de teologia, Ninguém perde a salvação uma vez que é salvo. Toda a doutrina de perda de salvação é doutrina humana, filosófica. A doutrina bíblica é de que uma vez salvo, se permanece salvo. Amém ou não? Então, você já está garantido, meu filho. Se você converteu de verdade, tem um selo do Espírito. A gente pode discutir isso pela Bíblia com mais tempo e com todos os textos. Você já está salvo. E agora vai ficar perdendo tempo? Ele está salvo, mas sua mãe pode não estar. Seu irmão pode não estar. Seu vizinho pode não estar. A Bíblia diz que o Senhor só vai voltar quando encher a terra do conhecimento dele. Quando todos os representantes da terra, de toda tribo, língua, nação, forem comunicadas do mistério do Evangelho. Não perca tempo, não. Às vezes tem alguém do seu lado que não conhece Jesus e fala, pastor, que brincadeira. Aí Jesus apelou, né, para a gente evangelizar. Como é que não conhece Jesus? Não, não conhece Jesus. Porque o Jesus que ele conhece é qual? É o que está preso, pendurado. Ou que é um espírito de luz. O Jesus de verdade, ele não conhece. E quem Deus quer usar para apresentar esse Jesus? É você. Como? Com um bom discurso? Nem tanto. São Francisco, olha, é um dos caras que eu vou dar um monte de beijo no céu, viu? Que era um santo de Deus mesmo, de verdade. Ele era tão crente que até ele enlouqueceu, até a loucura dele foi uma loucura crente. Ele teve um fenômeno chamado de conversão histérica. Ele, que é a São Chagas, ele antes de morrer começou a ser ferido no corpo dele, na mão, na testa, de tão obcecado que ele era por viver Jesus, que até antes da morte dele, o adoecimento dele foi isso. Ele era obstinado em viver a vida de Jesus, o cara. E ele dizia assim, pregue sempre. Fale só se for necessário. Uma distinção tremenda entre o que é pregação e o que é discurso, o que é vida. Pregue sempre, fale se for necessário, é pregue sempre com sua vida, meu irmão. Então, como que eu apresso a vinda de Jesus? Investindo em apresentar Jesus para aqueles que estão ao meu redor. O Jesus vivo, ressuscitado, Jesus como Senhor e Salvador, como a Bíblia falou aqui. Amém, irmãos? Amém ou não, irmãos? Ele diz, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Ele fala assim, olha, é o seguinte, tudo vai acabar mesmo, para de perder tempo com o que não é importante, e se você quer fazer alguma coisa, veja que foi salvo, você pode levar alguma coisa para o céu? Sim, eu quero te dizer hoje à noite, quero ensinar essa nova doutrina para você. Sim, você não vai chegar no céu de mãos limpas. Não, pastor, que isso? Jó falou que não veio, não vai. Como é que eu vou levar uma coisa para o céu? Vai. Você vai levar as almas. Você vai levar as boas obras. Você vai levar a fidelidade que Deus te dá a viver cada dia. Isso será considerado no céu. Para a salvação, não. Porque a obra da salvação foi feita na cruz, amém? Mas para galardão, que eu não sei o que é. E quem falar o que é, não aceite, porque é doutrina de homens, que a Bíblia não fala, amém ou não? Então, meus amados, eu quero chegar no céu levando um monte de gente. Eu quero chegar no céu e Jesus dizer assim, ô filho, que bom que você chegou, vinha para o gozo do seu Senhor, porque estive com fome e você me alimentou. Estive com frio, você me esquentou. Eu estava preso e você me visitou. Aí eu vou dizer assim, quando foi que eu te visitei? Eu sou dos mais modernos, Jesus. Eu vim depois, ó, nasci em 1980 de novo. Ele vai falar assim, não, não. É porque quando você fez um dos meus pequeninos, você fez a mim. Amém, irmãos? Isso chega a Deus. Aleluia. Então, para de esperar na cadeira de balanço. Espere proativamente. Está salvo. Amém, glória a Deus. Agora trabalhe pela salvação de outros. Amém? A palavra de Deus diz, desenvolva a sua salvação. Está salvo? Desenvolva ela. Cresça em comunhão com os irmãos. Cresça no serviço. Cresça na obra. Para com essa ideia egoísta que deve até levar você a questionar se já recebeu Jesus mesmo. Se você não está nem aí para quem está perdido, talvez seja uma questão de ignorância bíblica, mas talvez também seja uma questão de não ter conversão nenhuma. Teve um vídeo assim na internet, muito forte, muito lindo, que o cara chega assim no shopping e fala, oh, dá um pedaço do seu sanduíche. O cara falou assim, sai daqui. Chega para mim e fala assim, oh, me dá um pedaço da sua batata frita. Sai! Aí eles vão, entregam um pacote de esfirra para o mendigo. A câmera filma, né? Depois chega o mesmo cara e fala, ô, brother, deve você dar uma esfirra a ele? Senta aí e come aí. Aleluia. Quem é pobre de espírito, divide o pão da vida. Mas Deus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão. Amém, irmãos? Se você tem consciência de que você não foi salvo porque merecia ser salvo, você tem a alegria de distribuir a salvação. Porque você sabe que não tem quem mereça. Então você vê alguém que precisa, você distribui. Ah, mas eu sou tímido. Peça a Deus para tirar a timidez. Você pode ser tímido de temperamento, mas não tímido de falar do amor de Deus. Para terminar, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas causas, empenhai-vos por ser achados por ele, ele quem? Senhor Jesus, em paz. Que paz é essa? A Bíblia diz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Não vos la dou como o mundo dá. Paz não é sossego, paz é ausência de vontade. Diga para quem está do seu lado, só para não esquecer, paz é ausência de vontade. A Alisson mandou lá de Santo Antônio para o WhatsApp da igreja. Quando você se ressente, foi isso? Se ressente? Quando você se irrita, você mostra o que já deveria estar morto em você. Ah, isso tomou um muro no estômago, não sei vocês. Eu me irrito. E aí, quando eu me irrito, que palavra de Deus, né, gente? A palavra de Deus diz isso também, só que de uma forma diferente. Diz irai, mas não pequei. Se indignar com algo é lícito. Mas odiar quem fez, querer se vingar, que é essa vontade de vingança, isso é carnal. Então, amados, preciosos, que o Senhor nos preserve em perfeita paz, que não é ausência de conflito, amém? É ausência de vontade. Todas as vezes que a sua vontade for confrontada com a vontade de Deus, se renda, porque a dele é melhor. Ele tem mais experiência do que você. Ele lhe ama mais do que até você mesmo. Sem mácula. O que é mácula, pastor? Mácula? Mácula é mancha, é pecado. Que ele lhe encontre sem... em paz, sem pecado. Mas todo mundo tem pecado, então ninguém vai para o céu. É pecado deliberado, iniquidade. É um pecado que você sabe que tem e não faz nada para tirá-lo de você. Amém? Tá entendido, irmãos? Irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ou seja, se você acha que ele está demorando, fique feliz por isso. Não que você não queira que ele venha. Apresse a vinda dele com o seu serviço. Mas enquanto ele não vem, não cobre dele. Ao contrário, agradeça a misericórdia dele. Amém, irmãos? Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas causas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam. Preste atenção nisso, é importantíssimo. Talvez a parte mais importante da pregação. Preste atenção. O que faz se deturpar a palavra é ignorância, ou seja, falta de conhecimento de Deus e da sua palavra. Se você não entende uma parte na Bíblia, continue lendo. Continue aprendendo. Até hoje tem questões para mim que são difíceis na Bíblia, mas a própria Bíblia tem me explicado. Ignorantes, instáveis. Quem é instável? É quem é levado por vento de doutrina. A paciência tem que ser convicta, não pode ser instável. A ignorância e a instabilidade deturpa aquilo que Deus falou. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aquela partezinha da Bíblia que você faz questão de entender errado, ela, essa sua insistência em não obedecer a palavra clara de Deus, pode ser a sua ruína. Eu sei que eu tenho que me render a Jesus, eu sei que eu tenho que me converter, mas não consigo. Claro que não consegue. Está sendo do Espírito, obedeça primeiro. Ele vai levar você a viver, amém ou não? Ele não fala, se você quiser, vinde a mim. Ele fala, vinde a mim. E mais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, nunca obedeça, nunca siga alguém que não segue ninguém. Tenha muito cuidado. Descaiais da vossa própria firmeza. A própria Bíblia diz, quem acha que está em pé, cuide para que não caia. Antes, ao contrário disso, corrupção adversativa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória também, agora e como no dia eterno. Ou seja, no dia que o tempo vai parar de novo, porque você vai entrar na eternidade. Uma fiel resignação. Espere o Senhor, mantendo-se fiel. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 4, 2, que importa nos sermos achados fiéis. Sermos achados fiéis. Primeira Coríntios 4, 2 diz, importa ao obreiro ser achado fiel. Mateus 9, 29 diz, então lhe tocou os olhos e disse, faça-se conforme a sua fé. As duas palavras são a mesma. Pistis. Ou seja, preste atenção, ser fiel é permanecer em fé. Ou na fé. Precisa de fé para ser fiel, amém ou não? Para terminar, eu queria citar só uma frase que eu li esses dias de um homem de Deus. Ele disse assim, a esperança da igreja está no seu passado. O futuro da igreja está em seu passado. Eu pensei, como assim? É um retrógrado? Não. É porque esses irmãos aqui, eles ouviram da boca do próprio Jesus, já vou voltar. Mas eles morreram martirizados, não viram Jesus voltando. Mas mesmo assim, em vista da morte, eles permaneceram fiéis. É mais difícil para eles ou para nós? Para eles. Porque Jesus disse, olha, o que te importa se nessa geração ainda voltar? Que o Senhor nos ache fiéis, irmãos. Em nome de Jesus. Que a gente tenha coragem de viver uma vida simples. Uma vida que abramos mão da nossa vontade. Que confiemos no Senhor apesar das circunstâncias. Amém? Fique de pé, caro irmão. Por favor. Senhor, em teu nome nós pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas. Que o Senhor aplique tua palavra em nós até que o Senhor venha. Temos uma memória inviolável. Nós lembremos o que o Senhor fez conosco. Nós lembremos o que a tua palavra ensina. Nós lembremos do que a tua palavra, quando aplicada em nós, repercute em nossas vidas. Nos dá essa memória inviolável. Em nome de Jesus. Sua palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que nossa memória seja inviolável. Queremos, em nome de Jesus, uma memória inviolável. Queremos uma percepção clara. No mundo de tanto engano, de tanta mentira. Alguns filósofos dizem que é a era da mentira. Nós possamos ter a percepção clara. Nós queremos ver as coisas como elas são. Mas nós não queremos só olhar com as vistas naturais. Queremos olhar com os olhos da fé. Queremos perceber como a fé ensina. Queremos perceber como o Senhor disse. Como o Senhor disse, lance luz com os teus olhos. Porque se teus olhos forem trevas, em quão grande trevas você estará? Eu não posso olhar para minha família com olhar de trevas. Eu tenho que olhar com olhar de luz. Eu não posso crer no que vejo com os olhos naturais. Eu tenho que crer pelo que o Senhor me mostra pelos olhos da fé. Porque tudo aqui vai queimar e vai passar. Mas nós permaneceremos na eternidade. Senhor, nos dá uma paciência convicta, que não é baseada em prazos, mas é baseada em quem prometeu. Nos dá uma esperança proativa, uma esperança que age, uma esperança que não é morosa, uma esperança que não é preguiçosa, mas uma esperança que responde e que corre para alcançar aquilo para o qual foi alcançado, como diz a tua palavra. Nos faz ter uma fiel resignação. Nos faz ser resignados de forma fiel. Nos faz esperar e ser fiéis até a morte. Quando a palavra fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nós, Senhor, cremos que em meio a tantas confusões, o Senhor vai nos dar graça para aplicar essa palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, o que o Senhor nos ensinou hoje à noite, de forma até um pouco pesada, tanta coisa, mas com certeza é muito menos do que nós precisamos. Precisamos continuar buscando o Senhor. Precisamos continuar buscando. Amanhã é dia de buscarmos um pão fresco do Senhor. Amanhã é dia de buscarmos mais a Tua Palavra. Amanhã é dia de buscarmos aplicar aquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Nós, em nome de Jesus, queremos que o Senhor tire todo o pastil espiritual das nossas vidas. Nós queremos crescer em todas as áreas. Então, que em nome de Jesus, a prioridade seja crescer na Tua verdade, que é eterna. Que em nome de Jesus, sejamos um povo obstinado em ganhar almas do Senhor. Obstinado em amar e cuidar e treinar pessoas para continuar essa obra do Senhor. Nós não estaremos, nós vamos dar satisfeito enquanto vivemos aquém daquilo que podemos viver no Senhor. Porque esse é o sentido da nossa vida. Desenvolver a salvação, apressar a Tua vinda e agradecer pela misericórdia de não ter vindo ainda hoje. Em Teu nome nós Te agradecemos e dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te aguardamos. Em Teu nome. Amém. Amém. Fique em pé ainda que para eu me obrigar a ser mais rápido, tá bom? Amanhã, o núcleo, que é um grupo caseiro, um grupo de comunhão, de crescimento, na casa de Raquel Jacques, às 19h30. Não perca. Terça-feira, na casa de Chateau e Edna, às 19h30. Terça-feira, lá em casa também, às 19h30. Amém? Não perca, em nome de Jesus. Tem sido um tempo de crescimento. Não deixe de levar os seus Natanaéis, que são aquelas pessoas que estamos evangelizando, ok? E nós vamos disponibilizar os áudios das pregações do meu pai aqui, tá? Tentar botar logo pelo WhatsApp, depois a gente transforma e bota no site, tá bom, Patrick? Amém, amados? Deus falou com você, diga amém. Facinho sua mão, vou orar para você. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vocês e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Que nós vivamos o que o Senhor nos ensinou essa noite. E que em nome de Jesus, todo lugar que invoca o Teu nome agora seja visitado poderosamente pela Tua presença, pela Tua atuação, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai revolucionar nossas vidas com essa direção que o Senhor nos deu, de não sermos omissos. Nós recebemos o poder do Senhor para cumprir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ter cantina hoje. Vai ser bolo com a gerante. Olha aí, ó. Deus abençoe. Dei uns 6 abraços. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu pai chegou bem em Salvador, viu? Tá tudo bem, graças a Deus.